desejo. Se você soubesse o quanto eu te quero. Te amo, te adoro, te chamo, te espero. Meu desejo. Se você soubesse o